Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. É o seu programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, todo sábado, das 11 até as 14 horas, sempre avançando um pouquinho, né? O Gabriel entende. Daqui a pouquinho o Gabriel tá aí para a segunda edição do Sabadaço de hoje, para apresentar esse programa líder de audiência também aqui na Pássaro da Ilha. Recebo agora com muita alegria, né, um cara que eu anunciei durante a semana, eu tenho certeza disso, é um dos nomes para a gente guardar, esperar, porque em breve vai estar estourado aí no Brasil todo, com toda certeza. Porque tem um grande diferencial, né? Que hoje chama atenção, que é a questão da composição. Além de cantar, o menino compõe também. Inclusive as músicas do trabalho dele, acho, se eu não estou enganado, ele vai me corrigir, são todas dele. Tudo bem, Seba? Fala, Antônio Cláudio. Prazer, viu, meu amigo? Tudo bem, rapaz, prazer enorme estar aqui. Prazer é nosso. Demorou, mas chegou. Demorei, mas cheguei. A gente vai contar a história ou não? Não, deixa quieto. Vamos passar, deixar isso pra lá, né? Ô Seba, mas eu disse aqui que um dos grandes diferenciais é que você também compõe, né, cara? Sim, eu componho, mas nesse trabalho aí não tem nenhuma música minha, não. Não tem nenhuma música sua? Tem, mas Deus quiser, nos próximos aí. É, porque esse DVD a gente tá trabalhando, né? E obviamente depois haverão outros projetos, né? Por enquanto a gente tá focado 100% nesse DVD aí. Mas depois nos outros projetos, se Deus quiser. Mas você é bem jovem, mas a tua carreira já tá bem longuinha, né? Eu comecei, um certo tempo, né? Eu canto desde pequeno, mas no profissional mesmo eu comecei em 2015. Aí em 2016 eu gravei o primeiro CD. Em 2017, no final de 2017, lá, às vezes eu até falo que eu gravei com o pé em 2017 e o pé em 2018, DVD. Foi em dezembro ali de 2017. A gente gravou o DVD ao vivo. Ali na Paioça, que é distrito ali de Souza, né? Que é em Campinas. E, rapaz, fiquei muito feliz com esse DVD e agora a gente tá trabalhando primeiro a divulgação dele antes de pensar em outros projetos, né? Tem até alguns lugares que a gente vai e o pessoal pergunta: pô, mas já tem aí na tua cabeça? Já estão idealizando um novo projeto? Não, a gente tá pensando ainda, mas por enquanto a gente tá 100% focado no DVD. Trabalhando nesse DVD 17, 18, né? Sim. Ficou. E o que vocês estão trabalhando nesse primeiro DVD? Qual que é a grande música de trabalho, o carro-chefe desse trabalho? É uma das músicas, das melhores músicas que eu acho que tem nesse DVD. Assim, tem várias músicas legais. A gente procurou fazer um trabalho bastante dinâmico, que tem, assim, de músicas dançantes até músicas românticas, né? Então, eu acho que a gente juntou ali as duas coisas e fez um trabalho bem mesclado nesse sentido, pra não ficar um trabalho também só romântico e também não ficar um trabalho só com outras músicas de mais divertidas e tal. Mas uma das músicas que eu acho mais legais nesse trabalho é A Cama de Casal, que é a composição do Kaique Ventura. Eu achei muito legal essa música. Quando a gente viu de cara, assim, a gente já viu que é uma música que devia ser gravada. Kaique Ventura com o Cássio André. A aposta de vocês foi nessa. É uma das músicas mais bonitas que tem nesse DVD aí. Mas é estranho, de repente, a aposta de vocês, o ouvinte do outro lado já descobre outra e começa a pedir a outra e a outra que vira, né? Sim, exatamente. É complicado. A música é imprevisível, artista, né? Como o pessoal fala, não dá pra saber qual música é a melhor. A gente, porque quem vai dizer não sou eu que sou o cantor, não é o compositor, não é o produtor, não é ninguém. Os empresários surge, não sabem, ninguém sabe, cara, o que vai falar, se a música é boa. Você pode até apostar, mas acertar essa aposta é outra coisa, né? É por isso que é importante, viu, Antônio, que quando a gente vai fazer a gravação do DVD, a gente faz uma filtragem ali das músicas. Então, a gente ouve 100, 200 músicas, às vezes, num dia só, pra tentar selecionar, depois a gente vai... Aí a gente vai repetindo esse processo, assim, incansavelmente, até finalizar o repertório. E ainda assim tem algumas músicas que entram no repertório próximo ali da gravação, porque o cuidado nosso é exatamente esse. Pô, às vezes eu gosto dessa música, mas e aí, será que as pessoas vão se identificar com essa música? Será que vai ter essa conversa, sabe? Sim. Entre mim e as pessoas, tal. Então, por esse motivo que a gente demora tantas vezes para escolher repertório, sabe? Eu sobre uma curiosidade, já que você é compositor, no seu site está lá, né? Uhum. Destacado compositor. Por que não ter uma música sua nesse trabalho? Ah, nesse trabalho a gente ouviu bastante histórias ali e a gente achou legal deixar essas composições. Eu achei legal, tanto que tinha a gente decidiu gravar 13 faixas, né, nesse DVD. E eu não vou falar, infelizmente, ficou de fora músicas minhas, porque assim, cara, tem muita música aí muito legal que eu achei muito massa de deixar no trabalho. E então aí, quem sabe nos próximos trabalhos, né, a gente coloque. E também tem muito daquilo, às vezes eu componho, mas quando eu faço a guia da música que eu escrevo, muitas vezes para o meu estilo de cantar algumas faixas não encaixa, né? Então você vê, por exemplo, quando teve aquele trabalho, eu acho que do Luan, quando ele estourou com a música Meteoro, se não me engano, posso estar falando uma besteira aqui, se eu estiver falando, o pessoal me desculpa, mas quando o Luan gravou a música Meteoro, me parece que essa música, um dos compositores, se não é o compositor só, era o Sorocaba. Sim. E ele escreveu a música e a música não era pra dupla Fernando Sorocaba. Assim como Dormir na Praça, por exemplo, quem escreveu, não, passou, a música foi passando de dupla em dupla, tal, até que chegou na mão do Bruno, nas vozes certas, né? Exatamente. E quando, nessas composições que você faz, você já manda para outros artistas já? Sim, a gente manda. Primeiro a gente escreve, faz as guias, tudo certinho, né? E depois a gente manda. Uma curiosidade, você já escreve pensando em quem pode gravar essa música? Por exemplo, já escreve, essa música daria certinho na voz de Bruno Marrone? É mais ou menos isso ou não? Cara, eu acho que não, viu? Não? Na verdade, quando você tá escrevendo assim, o que vem na nossa cabeça é uma situação, às vezes eu falo de mim, às vezes eu falo de outras pessoas, às vezes eu falo de uma situação que eu ouvi acontecer, que não é nem próximo meu, assim, aí você escreve, sabe? Eu acho que a música é isso, né? Não é, se você ficar engessado gravando, não, peraí, eu vou escrever uma música, como é que você sabe? Por exemplo, teve música que foi gravada por outras duplas, por exemplo, o Zé Neto Cristiano gravou música que não, que chegou na mão de outros cantores. E se a música tivesse sido escrita para que esses outros cantores gravassem? É. Aí não faria nem um pouco de sentido. O compositor acho que ficaria até, pô, cara, eu escrevi ali pro cara gravar e foi parar na mão de outra dupla, né? Tal. Então acho que não tem isso, pelo menos comigo não tem. Eu acredito que muita gente também não tem esse tipo de... Lógico, a vez ou outra, pode acontecer. Ou depois que você escreveu, você pode falar, poxa, essa música ficou legal. Acho que essa música ficaria boa na voz de tal pessoa. Você imagina a música na voz de cantor. Mas depois que ficou pronto, a hora que você tá fazendo, não sei. Passa isso na cabeça, não. Seba, mas vamos falar do início aqui, antes da gente falar dessa questão do compositor, mas e o cantor, Seba? Quando é que ele surge? Você disse que canta desde pequeno, né? Sim. Mas quando é que teve essa virada? Opa, é isso aqui que eu quero pra minha vida, vou seguir essa carreira aqui, vou ganhar dinheiro com isso daqui. Quando a gente viu, as coisas já estavam pendendo pro lado da música, porque assim, eu sempre fui apaixonado pela música sertaneja, sempre gostei, tanto que nos meus shows a gente faz de tudo, né? Então a gente faz modão, a gente faz música agitada, a gente faz música mais lenta, tal. Então eu sempre gostei muito de música, né? E em 2015 eu decidi tornar isso, trabalhar com isso mesmo, né? E aí a gente começou, gravou o primeiro CD logo em seguida, em 2016, lá em Londrina, né? E agora a gente fez esse DVD e, cara, sem dúvida nenhuma, assim, eu só tenho a agradecer o carinho das pessoas, assim, o carinho de vocês, né, comigo, tal. Eu fiquei muito, muito satisfeito mesmo. Mas muito rápido, né, Sim. Desde decidir que é isso, já gravar um CD imediatamente. Porque assim, muito rápido. Eu acho que você tem que dar o primeiro passo em tudo que você tem que fazer na tua vida. Independentemente se você é um cantor, se você quer, sei lá, advogar, se você quer se tornar um engenheiro, o primeiro passo você tem que dar de uma hora para outra. Então quando você está decidido a fazer, né, eu acho que quanto mais tarde você der esse primeiro passo, maior vai ser a ansiedade que você vai ficar, porque, pô, peraí, por exemplo, ah, eu vou compor hoje, vou compor uma música e tal, ah, mas eu vou esperar para mandar para as pessoas. Não, peraí, vou esperar dois meses, três meses, quatro meses para mandar. Pô, você vai sofrer dessa ansiedade para quê, cara? Já começa, já faz o negócio. Não tem necessidade, né? Dá o primeiro passo, entendeu? Então, para tudo, cara, eu acho que em relacionamento também sempre tem muito disso, né? Pô, às vezes você precisa fazer uma alteração aqui, uma conversa ali e tal, o pessoal fica, não vou conversar porque senão vai amanhã, dar problema, vou deixar pra amanhã. Não, bicho, já resolve o negócio, já resolve na hora, pronto. Ô Seba, vamos mostrar um pouquinho do seu trabalho então pro ouvinte aqui da Pássaro dele, o que você vai fazer pra gente? Vamos fazer a música minha de trabalho? Vamos lá. A minha música Cama de Casal, pode ser? Eu tô sentindo falta do seu beijo bom no café da manhã, as roupas pela casa e a cama bagunçada. Ah, meu Deus, era o que menos importava. Tá sendo bem pior sem ter você aqui. Hoje eu completo a terceira noite sem dormir. Eu reclamei demais, não aceitei teu jeito. A quem diria, sinto falta até dos teus defeitos. Dos teus defeitos. Tô implorando pro vento trazer o teu cheiro. Já tá acabando do travesseiro. Parece um pesadelo, essa cama de casal não era pra solteiro. Então diz o que faço pra te ter de volta. O tempo não passa, eu vivo contando as horas. Oh, saudade, com você era completo. Tô implorando pro vento trazer o teu cheiro. Já tá acabando do travesseiro. Parece um pesadelo, essa cama de casal não era pra solteiro. Então diz o que eu faço pra te ter de volta. O tempo não passa, eu vivo contando as horas. Ah, saudade, com você era completo, agora é só metade. Saudade, agora eu sou metade. Tá sendo bem pior sem ter você aqui. Hoje eu completo a terceira noite sem dormir. Eu reclamei demais, não aceitei teu jeito. A quem diria, eu sinto falta até dos teus defeitos. Dos teus defeitos. Tô implorando pro vento trazer o teu cheiro. Já tá acabando do travesseiro. Parece um pesadelo, essa cama de casal não era pra solteiro. Então diz o que faço pra te ter de volta. O tempo não passa, eu vivo contando as horas. Ah, saudade, com você era completo, agora é só metade. Saudade, agora eu sou metade. Seba Júnior, aqui na Pássaro da Ilha FM, a sua rádio é mais ouvida de toda a região. Seba, música bonita, meu amigo. Legal essa música, né, rapaz? Música boa. É apaixonado demais. Música apaixonada. O estilo do Seba Júnior, esse é mais, vai mais pra pro lado romântico ou mistura tudo mesmo, Seba? Você disse que tem essa raiz aí ligadinha no pezinho, no sertanejo mesmo, né? É como a gente fala lá em casa, vareia. Vareia. Então, assim, eu tento fazer nos meus shows, tanto no meu trabalho mesmo, se você pegar no meu trabalho, ele tem bastante músicas que são românticas, como essa, né? Que não quer dizer também que sejam músicas românticas, mas que sejam lentas, porque eu acho que tem muita gente que confunde as coisas e você consegue fazer uma música romântica não ser... Sim, uma tão, balada, né? Exatamente, com um ritmo diferente, né? Com um estilo diferente. Eu acho que a gente, a música brasileira, a música sertaneja hoje, ela já mostrou que isso acontece muito com outros artistas também. Então, já mostrou que quando você fala de música romântica, você não precisa se prender às músicas românticas que eram produzidas nos anos 90, tal, que era um negócio um pouco mais lento mesmo, né? Então, mas eu acho assim, que você tem que tocar músicas românticas, mas às vezes o romantismo encaixa pra você, mas às vezes não encaixa pra mim. Então é por isso que no DVD, quando a gente foi escolher o repertório, a gente procurou outras histórias também, que falassem de outras histórias, outras situações engraçadas, ou outras situações do cotidiano que não se prendessem só no romantismo. Certo. E nos shows eu procuro fazer a mesma coisa. Então eu procuro levar pra galera, a gente toca modão, a gente toca música lenta, a gente toca a rocha, a gente toca a vaneira, a gente toca de tudo, entendeu? Então, eu acho que a cara é sempre essa. É lógico que, não sei se dá tempo de eu concluir. Pode falar. É lógico que, assim, a música romântica, ela eterniza o artista. Então, se você pegar hoje, por exemplo, Zezé de Camargo, eles são conhecidos, muito conhecidos pelo tipo de trabalho que fizeram, muito bem feito, por sinal, por conta do romantismo que sempre teve ali presente, certo? É muito difícil você pegar uma dupla dessas que tem durante todos esses anos essa história, essa bagagem e essa essa história já eternizada, né? Ninguém se lembra do Balançou do Zezé de Camargo e Luciano, mas todos se lembram do É o Amor. É mais ou menos isso. E tantas e tantas outras, né? É mais ou menos isso. Cada por exemplo, recomeço, o Cristiano Araújo gravou a música Maus Bocados. Cara, isso não vai morrer nunca. Vai ter um dia que daqui muitos anos outra pessoa vai gravar essa música e vai fazer sucesso com essa música, talvez, e vai falar, cara, olha aí, essa música aí, quem gravou primeiro foi o Cristiano Araújo, da mesma forma que a gente fala, que apareceu primeiro, né? Não sei se ele foi o primeiro que gravou, mas a música apareceu com primeiro ele, com ele, né, nacionalmente. E eu acho assim, da mesma forma que existem músicas que passaram não só pelos anos 90, tem música sertaneja que é romântica, que foi gravada, nossa, muitos e muitos e muitos anos atrás, que hoje as pessoas gravam, essa música destaca na voz dessas pessoas, e aí você vai ver, você fala, caramba, meu, olha só, essa música. A música era dos anos 70. Tal, já fez sucesso de novo. Eu acho que o romantismo é capaz disso, né? De eternizar o artista dessa forma. Mas não quer dizer também que as outras, os outros tipos de música, não vou nem falar tipo, né? As outras músicas com outros assuntos, vamos dizer assim, não quer dizer que sejam menos importantes, né? Porque eu acho que o que é importante no final das contas é a opinião pública. Sim. Então, se o público se diverte, se tá... curte aquilo tá, ali. Exatamente. Então, a gente tem que fazer de tudo, cara. Você fala muito aí do passado, mas fala do passado ali dos anos 90. Como eu sou mais velho, quando eu falo de passado, eu falo lá dos anos 70. Não, e aí eu tô pensando aqui, você tá falando de inspirações, tá? Os anos 90 ali, Bruno Marrone, Zé de Camargo, Leonardo, João Paulo Daniel, né? Rick Renner, né? Essa galerinha. Mas quando eu falo de passado, eu tô lembrando do Tião Carreiro Pardinho, do Trio Paradadura, João Mineiro e Marciano. Você também bebe dessa fonte aí? Ah, cara, aí a gente na faz... Na sua casa, ouve isso? Eu gosto, a gente não costuma deixar nada de fora quando a gente faz os shows. Como eu falei pra você, tem música que foi gravada agora, tem música dos anos 90, tem modão, tem de tudo. Então, eu tava até conversando com ele no caminho aqui, com o meu produtor. Quando a gente vai aqui... hoje não vai dar mais tempo, mas porque a gente tá indo para Campinas depois daqui. Sim. Mas em Caldas ali, acho que uma hora e meia mais ou menos daqui, a gente tem uma propriedade ali que a gente sempre fica ali tomando Guaraná. Tomando Guaraná. e comendo peixe na beira do fogão a lenha ali e ouvindo música sertaneja. E isso já acontece. E aí é modão. Nossa, aí é de tudo. Aí é de tudo. É porque tem que ser, né? Tem que ser, né? Esse modão. É porque isso daí tá do DNA da gente, né, cara? A gente cresceu vendo isso. Eu cresci ouvindo música sertaneja. Eu comecei a tocar violão por causa da música sertaneja. Então, quando eu tinha 8 anos de idade, eu pedi um violão pro meu pai. Eu falei, não, peraí, pô. As outras crianças querem outras coisas, mas eu quero um violão porque eu quero tocar a música sertaneja. De nada, eu queria bola e você um violão, né? Entendeu? É mais ou menos isso. Exatamente. Logo no começo da carreira você teve o apadrinhamento do Teodoro Sampaio, né? Sim, o Teodoro é um cara muito querido mesmo. Quem conhece... Nossa, não tô deixando nem você falar. Fique à vontade, o programa é pra vocês falar, não é pra mim. Às vezes eu tô falando, aí depois eu não lembro mais o que você me perguntou. Fique à vontade, o importante é que você fale aqui. Pode destaque concluir. É você, meu amigo. O Teodoro. Não, a questão, eles que te apadrinharam no início da carreira, né? Né? Logo no começo ali, quando você iniciou a carreira, foi Teodoro Sampaio que te deram aquele o abraço e opa, vamos seguir, meu menino. Sim, e aí, sim. Como é que foi a participação, Teodoro, desses que são nomes consagrados aí da música sertaneja? Cara, eu pude gravar com o Teodoro, eu fiquei muito feliz. porque assim, ele é uma pessoa muito legal, o Sampaio também, quem conhece os dois sabe o jeito que eles são humildes, assim, pô, você anda, você olha pro Teodoro andando na rua, assim, você fala, pô, cara, toma cuidado pra você andar, alguém vai te levar embora, tá, né? Peraí, vamos, né? E ele não, cara, ele para, ele conversa com todo mundo, ele é um cara muito legal, assim, e ele é um cara que quando eu comecei tava pensando em ir pro profissional, a gente se reuniu lá no escritório dele em São Paulo, eu conversei com ele me deu várias dicas, me deu, sabe, toda aquela experiência que ele tem de sobra. Opa. Ali, né, porque ali tem experiência de pra dar e vender, ainda bem que ele não vendeu, né, é da turma que eu te falei, né, dos antigos, né, lá dos anos 70, uhum. Né, sim, pro final dos anos 70, começo dos anos 80, ainda com Zé Tapera, né? Sim, Zé Tapera, Teodoro. Nossa, é verdade. Você sabia que Teodoro Sampaio é uma cidade do interior de, sim, São Paulo? É. Sabia disso? É citado, inclusive, na música. Tempo, na música, motorista de táxi dele cita essa a cidade, é. É, Teodoro Sampaio. Acho Teodoro que é Teodoro Sampaio. Teodoro, né? Sampaio, isso. É, eu não preciso nem perguntar, sim. É porque ele é Teodoro mesmo, né? É. Ele é Teodoro. Agora, o Sampaio, eu não sei de onde veio. Mas ele deu dicas pra você, então, nessa primeira reunião? Olha, chega nesse caminho aqui. Como, sim, é que foi isso daí? Eu cheguei lá, falei, Teodoro, que ele era conhecido, meu pai já conhecia o Teodoro, né? E eu passei a conhecer, e nessa de conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, eu falei, quer saber? Deixa eu conversar com ele. Falei, Teodoro, negócio é o seguinte, cara, quero ir pro profissional, né? Quero trabalhar com isso, quero viver disso e tal. Aí ele olhou pra mim assim e falou assim, ei, Júnior, quantos anos você tá? Aí eu falei assim, ó, tô com 25, 24, 25 e tal. Que é isso? Tem até os 80 pra você trabalhar. Pode socar bucha. E aí, cara, é uma pessoa assim fantástica, eu não tenho, nem tenho nenhuma, assim, crítica pra falar, só agradecer de coração o que ele fez por mim no início, sabe? Toda a experiência que ele me passou, todos os caminhos ali que ele me mostrou da forma como se trabalha, porque a música chega muitas vezes para as pessoas que estão na rádio como uma coisa pronta, né? Muitas vezes não, a música chega pronta. Chega pronta. Né? Mas até a música ficar pronta, até a música chegar na rádio aqui, tem todo um trabalho. Então tem o trabalho de escolha de repertório, tem o trabalho, pô, que tipo de música você vai gravar, que a gente volta naquela conversa do início, sim, que eu não posso gravar só o que eu quero ouvir, né? Obviamente eu tenho que gravar coisas que você goste, que eu, né, goste, claro. Exatamente, eu tenho que gravar coisas que eu gosto, porque como é que eu vou cantar uma coisa que eu não me identifico? É, então eu tenho que me identificar, né? Isso. E assim, tá vendo? Esqueci o que eu ia falar. Vamos tocar uma música melhor então? Vamos lá, o que você vai fazer? Pedindo até, pelo amor de Deus, pra tomar uma com a galera, pra sair tem que adorar. Pelo amor de Deus, do futebol já vai pra casa, pula a parte do bar. Pelo amor de Deus, nem um minuto pode atrasar. Tem hora pra sair e hora pra voltar. Vem, essa é a vida do famoso, famoso bobo. Casado com a jornalista, chega em casa, é entrevista e não pode gaguejar. Ainda bem que não sou eu, só tô contando a história de uns amigos meus. Coitado pau mandado que tá vivo e já morreu. Solto no mundo é eu, sortudo, solteiro, ainda bem que não sou eu. Só tô contando a história de uns amigos meus. Coitado pau mandado que tá vivo e já morreu. Solto no mundo é eu, sortudo, solteiro, mas ainda bem que não sou eu. Ah, muito bom, Seba Júnior. Seba, pra contratar o show, tem site, redes sociais, como é que o pessoal encontra o Seba Júnior? Sim, as minhas redes sociais é Seba Júnior Oficial, então no Instagram, no Facebook, no YouTube, Seba Júnior Oficial, tem o meu site, sebajúnior.com.br, ali tem todas os endereços ali, os links para acesso nas outras redes sociais. Só deixar registrado aqui que as minhas músicas também estão disponíveis em todas as plataformas digitais, assim como no YouTube, que o meu DVD inteiro tá lá disponível pra galera curtir. E Antônio, obrigado, cara, obrigado pelo espaço. Eu quero também que você fale um pouco, né, além desse trabalho teu que é fantástico, no próprio site dá pra baixar as músicas também, né? Sim, no site tem um link específico ali pra download de todas as faixas, sim, ali. Tem também o link para os contratantes. Legal. Então ali, material para download, para o contratante, tem tudo ali, todos os telefones de contato também. tá tudo lá. Seba lançou o CD ali, gravou o CD na virada, né, 2017, 2018, a gente entra em 2019, qual que é o planejamento, já que agora é uma carreira séria, profissional? Sim. O que você planejou para 2019? Quais são os próximos passos, meu amigo? O planejamento é trabalhar muito bem esse DVD. Eu tô muito, assim, feliz com as músicas que a gente tem aí. É um material de qualidade, eu não tô, assim, criando conversa só porque fui eu que gravei, não. Tô falando bem sério. É, aí, as músicas que estão aí foram escolhidas a dedo, assim. Então, eu acho que tem tudo para o trabalho andar bem. Então, 2019, a gente quer trabalhar bastante essa divulgação desse trabalho, né? E quem sabe pensar em alguma coisa aí mais pro final do ano ou para 2020, alguma outra produção pro trabalho sempre seguir. Focar, né, nesse DVD. Sim, mas por enquanto, 2019, foco DVD. Total nesse DVD. Com certeza. Qual que é o grande diferencial do Seba Júnior? Porque hoje a gente tem muitas duplas, tem muita gente tocando em todas as rádios do Brasil. Sim. Qual que é o grande diferencial? Cara, eu acho que eu faço música porque eu amo o que eu faço, sabe? E eu procuro passar no meu DVD a verdade que eu vivo. Então, assim, você vendo o DVD, o making of do DVD, o jeito que eu sou esse aí, cara. Da mesma forma que eu tô aqui na rádio, eu sou uma pessoa que tenta passar esse tipo de mensagem que é da minha vida. Então, assim, a simplicidade com que eu levo a minha vida, a forma como eu trato as pessoas, que eu gosto de dar carinho para as pessoas também. Então, acho que todo esse amor, todo esse jeito de ser, acho que está contido em cada letra, em cada pedaço desse DVD, né? E é isso, cara, não tem muito o que falar, não. Falou tudo já, meu amigo. Obrigado, parabéns. A gente vai estar aqui torcendo pelo seu sucesso, viu? Obrigado. E sempre que passar aqui pela região, chegue na pássaro da LFM, siga o exemplo do Teodoro Sampaio, que eu tenho certeza que eles não abandonaram o rádio, né? De jeito continuam nenhum. Valorizando o rádio, os grandes artistas continuam, né, tendo de essa ligação nenhum. Bacana com o rádio. Exatamente. Obrigado, Alvin, meu amigo. Até porque é o que eu tava falando no carro, né? Hoje, você pode ser a melhor pessoa do mundo no que você faz. Mas sozinho você não é ninguém. Sim. Em qualquer outra profissão, e até num relacionamento, pô, você pode ser um puta de um cara. Desculpa aí, né? Você pode ser um baita de um cara muito experiente, inteligente. Cara, mas sozinho você não vai fazer nada nunca. Então, eu acho que assim, a rádio, ela precisa do artista, o artista precisa da rádio. E quando eu chego nas rádios, assim, que eu sou bem tratado, igual eu sou bem tratado aqui com vocês na Passagem da Ilha. Eu fico muito contente, muito obrigado pelo convite. Voltarei aqui sim, e passando por Campinas, dá um toque pra gente tomar um café. Beleza, meu amigo, te agradeço demais. E da próxima vez, agora sabe o caminho certinho, né? É, da próxima vez. Próxima vez eu não vou errar, não. Valeu, Seba, valeu, valeu, gente. Irmão. Valeu, gente, valeu. Intervalo comercial, voltamos pra encerrar o Expresso de hoje. Programa Expresso.com. Oferecimento. Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3-555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora.